boa nova, palavra de vida, com o teólogo, o professor José Ramos Mendes. Estimadas e estimados ouvintes da Rádio Boa Nova, as minhas saudações muito amigas em Cristo ressuscitado. Celebramos neste fim de semana a festa do Pentecostes, em que recordamos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria, Mãe de Jesus, reunidos no cenáculo. Ocorre esta festa 50 dias depois da Páscoa. Aliás, a palavra Pentecostes está relacionada etimologicamente com o número 50. Já no Antigo Testamento, o povo hebreu celebrava esta festa desde os primórdios do judaísmo, na sequência da própria festa da Páscoa. O Pentecostes era como que um complemento da Páscoa, à altura em que o povo celebrava o dom da lei, como refere o livro do Levítico, e ao mesmo tempo celebrava a aliança, como assinala o livro do Deuteronômio. No Antigo Testamento, a festa da Páscoa nada tem a ver com a Páscoa cristã, a Páscoa do Novo Testamento. Nesta festa, o povo celebrava a libertação do Egito. 50 dias depois, com o Pentecostes, o povo hebreu celebrava a recolha das primeiras colheitas. Chegados ao Novo Testamento, a Páscoa centra-se em Jesus Cristo, porque foi precisamente na altura das festividades da Páscoa judaica que Jesus sofreu a sua paixão, morte e celebrou a sua ressurreição gloriosa. O Pentecostes, que se lhe sucede 50 dias depois, exatamente na altura em que o povo celebrava a tal festa das colheitas, das primícias, das colheitas, o Pentecostes é a festa em que se passa a celebrar a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria reunidos no cenáculo. É, portanto, durante a celebração desta festividade do Pentecostes que se dá o grande acontecimento da infusão do Espírito Santo sobre os apóstolos, transformando-os radicalmente. E tanto eles, como a Mãe de Jesus e toda a comunidade cristã, ficam investidos do poder do Espírito, enviado pelo Pai, para garantir a continuidade da missão do Filho. Podemos então dizer que o Pentecostes é o primeiro dia da vida da Igreja que, marcada pelo Espírito, arranca para a missão que o seu Fundador lhe destinou. Ide, ensinai todos os povos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a grande missão dada por Jesus aos seus discípulos e confirmada no Pentecostes pela infusão do Espírito Santo. Das três pessoas da Santíssima Trindade, é o Espírito Santo que assume nesta festa o maior destaque, porque é Ele que comunica à Igreja a vida íntima de Deus. Laço de amor entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo que, sem destruir a diversidade, dá unidade ao corpo místico de Cristo, que é a própria Igreja. Como afirma o patriarca Atenágoras, patriarca da Igreja Oriental do século IV, sem o Espírito Santo, Deus fica longe. Cristo permanece no passado. O Evangelho é letra morta. A Igreja é uma simples organização. A autoridade é um poder. A missão é propaganda. O culto, uma velharia. E o agir moral, um agir de escravos. Mas, no espírito, o cosmos é enobrecido pela geração do reino. Cristo ressuscitado torna-se presente. O Evangelho faz-se poder e vida. A Igreja realiza a comunhão trinitária. A autoridade transforma-se em serviço. A liturgia é memorial e antecipação. O agir humano é deificado. É riquíssima e carismática a mensagem que as leituras deste domingo de Pentecostes comportam. E seriam uma bela oportunidade para uma catequese mais profunda sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, e sobre os seus dons e frutos, a sua própria obra nas comunidades cristãs. Se o nosso tempo não fosse limitado, teríamos oportunidade. A realidade, porém, é esta. O Espírito Santo continua a ser o grande desconhecido para a maioria dos crentes, sobretudo cristãos. A primeira leitura é do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 11, e relata o acontecimento da descida do Espírito Santo sob forma de línguas de fogo sobre os apóstolos e tudo quanto se decidiu. Encontramos nesta leitura os sinais das grandes teofanias, isto é, das manifestações de Deus no Antigo Testamento. Ventos fortes, rumores, agitação, fenómenos da natureza. Assim aconteceu também agora no Pentecostes, que chamo Pentecostes do Novo Testamento. Refere também esta leitura que, cheios do Espírito Santo, os apóstolos começaram a falar outras línguas. Este dom de falar línguas tem sido muito debatido entre os biblistas. Significa a capacidade que os apóstolos tiveram de se fazer entender pelos outros povos que ali estavam reunidos, presentes em Jerusalém, para a festa do Pentecostes, no momento da efusão do Espírito Santo. Deste modo, o Espírito transforma totalmente os apóstolos e consagra-os para a missão que Jesus lhes confiara: evangelizar, difundir, levar a mensagem continentes fora e ao longo dos tempos vindouros. O salmo responsorial é o Salmo 103. No refrão, pedimos a Deus que envie o seu Espírito e renova a face da terra. Este salmo é um hino de louvor a Deus pelo seu amor eterno, cuidadoso e verdadeiro. A segunda leitura é da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3b, e ainda capítulo 7, versículos 12 a 13. São Paulo explana aqui a doutrina do corpo místico de Cristo, a Igreja, que é composta de vários membros, onde cada um tem a sua missão específica. E vale a pena ouvirmos o apóstolo indo à segunda leitura e citando: ninguém é capaz de dizer Jesus é Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversos dons espirituais, mas é o mesmo Espírito. Há diversos serviços, mas é o mesmo Senhor. E há diversas operações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um, porém, recebe o dom de manifestar o Espírito em ordem ao bem comum. Pois, assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede com Cristo. Na verdade, foi num só Espírito que todos nós fomos batizados para constituirmos um só corpo. Sejamos judeus ou gregos, escravos ou homens livres. E conclui o apóstolo, e a todos nos foi dado a beber um único Espírito. O cristão age pela força dos dons do Espírito Santo, que são, como sabemos, sapiência, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. E daqui nascem os frutos do mesmo Espírito, vividos e transmitidos por quem é fiel. Ei-los, caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fé, brandura, temperança e outros. Verificamos, portanto, segundo esta leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que a diversidade de dons que o Espírito concede à sua Igreja assenta precisamente nos membros da mesma Igreja. Somos muitos. Não somos iguais. Cada um de nós tem, de facto, dons, carismas específicos. Mas, ao recebê-los do Espírito Santo, recebemos-los não para proveito próprio, mas também, mas sobretudo, para proveito do corpo místico de Cristo, que é a Igreja, exatamente à semelhança daquilo que acontece em qualquer corpo, que tendo vários membros, todos concorrem para o bem-estar desse mesmo corpo. Isto é, estão todos submissos uns aos outros na realização das tarefas que lhes são dadas a realizar. O mesmo acontece com todos os membros da Igreja. Cada um é chamado a realizar as tarefas que lhe são cometidas numa constante fidelidade às inspirações do Divino Espírito Santo. Finalmente, o Evangelho é de São João, capítulo 20, versículos 19 a 23. O evangelista que viveu ele próprio o momento da descida do Espírito Santo, nesta terceira leitura, neste Evangelho, começa por fazer referência ao acontecimento. Pois, podemos ler. Estavam os apóstolos reunidos na casa, com as portas fechadas por medo dos judeus, e Jesus veio colocar-se no meio deles. E a primeira atitude de Jesus, como aliás aconteceu sempre nas aparições depois de ressuscitado, foi saudá-los com esta expressão: a paz esteja convosco. Verificamos aqui que o desejo de Jesus, manifestado no longo discurso da última ceia, após a última ceia, o desejo de que todos vivessem na unidade, vivessem em paz uns com os outros, não ficou apenas preso a esse momento, mas Jesus, depois de ressuscitado, antes de subir para o Pai, e agora que, já no seio do Pai que envia o Espírito, esse desejo mantém. A paz esteja convosco. Depois, diz-lhes: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Há, na verdade, neste Evangelho, e a par da referência que o evangelista faz à descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, há uma clara referência a que Jesus cumpriu aquilo que dissera no momento da ascensão: vou partir para o Pai e Ele vos enviará o outro Consolador, que vos ensinará todas as coisas que eu vos disse. Queria Jesus dizer: Ele vos confirmará na fé, para que acrediteis que aquilo que vos disse é a verdade e as minhas promessas não são em vão. Então, amigos ouvintes, para terminar, seja esta a nossa oração, uma expressão que encontramos muitas vezes ao longo dos textos litúrgicos deste domingo do Pentecostes. Seja esta a nossa oração: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. A todos desejo a continuação ainda de santas festas pascais, já que no próximo fim de semana nós iremos entrar de novo no tempo comum ao celebrarmos a festa da Santíssima Trindade. Até lá, tudo de bom para vós, na glória do ressuscitado e com a assistência do Espírito Santo. Boa Nova, palavra de vida, com o teólogo, o professor José Ramos Mendes.